O versículo 27 nos mostra que o Espírito Santo nos auxilia, porque Ele conhece tudo acerca de Deus. O Espírito Santo e o Pai são um. O Espírito Santo, o Pai e Jesus são um. Então, Paulo escreve no versículo 27, logo abaixo do texto que lemos: e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo pode nos ajudar a orar, a falar corretamente, porque o Espírito Santo conhece tudo acerca de Deus. Paulo está completando o ensino do verso 26. Ele está explicando por que que nós não sabemos orar como convém. No versículo 28, ele amplia um pouco mais. Somente nesse nível de relacionamento e cumplicidade com o Espírito Santo poderemos ter uma visão clara e correta de todas as coisas desta vida terrena. Então Paulo escreve assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está dizendo que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo esquadrinha os nossos corações, porque ele conhece tudo acerca de Deus, e então todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Mas nós não conseguimos ver assim. Por isso sai da nossa boca um monte de palavra errada, e por isso geramos um monte de orações erradas, baseadas naquilo que estamos vendo e que achamos que não concorre para o bem do Senhor, ou para o nosso bem, segundo o propósito do Senhor. Paulo está mostrando claramente: o Espírito Santo intercede porque ele conhece toda a vontade de Deus. E quando ele faz isso, nós começamos a ter uma outra forma de ver as coisas. E o versículo 29 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Esse aperfeiçoamento ou crescimento espiritual faz parte do projeto de Deus em nossa restauração à imagem de Jesus. O trabalho, depois da salvação, de crescimento espiritual, ele tem o alvo, o propósito de nos resgatar à imagem de Jesus. Quem era Jesus? Jesus era 100% homem, mas Jesus era 100% Deus. Na sua perfeição como Deus, ele andava em perfeição como homem, e todas as suas palavras foram palavras perfeitas. Por isso estão grande parte das palavras de Jesus na Bíblia, no texto sagrado. Por isso, até diante de Satanás, Satanás usava a Bíblia e Jesus usava a Bíblia. Satanás usava e não sabia usar. Jesus usava e destruía Satanás. Isso nos mostra, irmão, que nós crentes podemos orar a Bíblia inteira e ainda assim Deus vai falar: não sabem orar. Porque até o diabo orou a Bíblia. Mas tem alguma coisa em Jesus. E nós somos chamados para sermos restaurados à imagem, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, de tal forma que em todas as áreas, inclusive na palavra, sejamos sábios. Deus quer fazer de mim e de você homens e mulheres sábios na palavra. É uma verdade, irmão.